unitária agora na frequência do centro Recife, frequência 126 decimal 85, secundária 125 decimal 45. Via Puca para o 370. Azul 4207, desça para 4010, ajuste no 018. Fale mais, está no escuta do controle, Salvador. Calimã, que contato na base estabelecido 51 milhas, sudeste, Salvador, venha para de Bomédio para o seu fazia Bomédio 1 e como no Ideal de Descida. Bomédio, Ideal de Descida, senhor, é o que é mais. Para o nível de 208 com controle, Salvador. Chama controle, eu tava agora. O decolou da imagem. Vai falando sobre a mãe Pirajá, que espera na sua escuta. Autorizado, Dr. Romeu Gomes, repete o seu nome sobre o voo Pirajá. Que é um ajuste permanente no 08, mas escuta permanente do controle. Na escuta permanente, eu dou uma boa. T230, voo Romeu Foco 08, está presente e chama de Recife, frequência 126 decimal 85, secundária 125 decimal 45. Romeu Foco 018, broga para centro 2685, o negativo secundário 2541. Fechamento correto da Zé. É um bom serviço, Sérgio. Via para 2010, ajuste no 08. Está autorizado o final do procedimento e a nossa senha da piscina 0, repete estabilizado. Via 0, decolagem autorizada, pista 0, vento 150 graus, para baixo. Para o sequenciamento, curva a direita para o 050, seu limite ao localizador. 4207 em Palmo e Helicóptero, nas proximidades de Duna, mantendo 510, não irá interferir em nossa aproximação, reporte estabilizado no sinal. Sérgio Franco, nós visual com Deus, vamos reportar estabilizado no sinal azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Leão 40. Chamei 140, contato radar na decolagem. Suba para o nível 350, após 2.000 pés, vem direto em Jamo. Este modo de voa Jamo, Leão 40. Continua o limite 050, Leão 40. Sete animais de para 3.000 pés, ajuste 08. 3.000 para 0.08. Sim, senhor, eu tenho o meu golfe autorizado em retorno para o mar, atente apenas ao tráfego elétrico 190 se aproximando pelo setor. Lote de Salvador, agora cruzando 4 mil pés em descida, aproximação final para Salvador. Tem que parar, depois. Terra, meu Deus, mantém-se afastado do eixo final da pista 1-0. Você pode visar o contrato do formato. Para manter afastado o eixo 1-0, eu vou botar a visual ao contrato da pista. Alfa Charlie Mike 2 separa 2.000 pés, ajuste permanente no 08, autorizado no elétrico da pista 1-0, repete estabilizado na final. 2.000 com 08, IBLS, porta estabilizada, Alfa Charlie Mike. Estabilizado, sinal ILS X-Ray, pista 10 azul 4207. Azul 4207, complete a sinal e chame torre 118 do sinal 95. Torre 1895, muito obrigado, bom dia 4207. Batendo de leste, tango de luz, sobre uma torre de 1095, assim que possível, informe seu sinal de pouso. Salvador, muito bom dia. 4207 da Azul, 2 milhas para o externo. Direito? Positivo. Sente. 7, bom dia. Ajuste no 018. Reporte visual para o 4207. Reportarei visual 4207. Então, o meu Deus, chama a torre Salvador, sequência 118 do sinal 95. Então, meu amigo, está presente direto em Imar, dentro do 60 graus, 4 nós, já pode ser solo controlado, né, Imar? É só para solo controlado, tá, meu amigo? Então, vamos ter as chamadas de ingresso na terminal Aracaju? Mais 20 minutos para o ingresso ao sistema, seja 1-4 ou 1-0. Copiado. Qual azul 4207? Pousando no heliponto a 3 milhas da esquerda. A sua esquerda, 3 milhas da sua esquerda. Na direção. Ok, ciente do tráfego não visual com o mesmo. E livre pouso, piso 0, 4, 2, 0, 7, 2, 1. Oi, bom dia, o azul 2770, pode esperar da 1-5. Pronto. Visual com a Embraer, 190 nacional. Visual com a Embraer na final. Pode pouso do tráfego, deve manter a pista no zero. Pode pouso, ordinário manter no zero, azul 2770. 739, essa é a identificação, desce para o nível 100, posta base, desce a via, penalti 1. Papatango, Oscar, Golf, Uniform, preciso. Golf, Uniform, acione para o ponto 0224, está autorizado a critério de comandante de descida para 1.500 para o ingresso no corredor Caixa Prego, reporte no através de Veracruz. Número 739, informe sua velocidade de câmbio. Azul 4, 2, 7. Fala, seu caminhão, vamos, pode ir. Autorizado, motor 2, 8, 0, informe quando necessário a redução. Programa sua navegação para a tese do Médio Médio. Até colégio da 10 azul 2770. Circulada 125 decimal 45. 205-2545-0140. Obrigado, peraí, acabou. Estabilizado, localizado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, complete a sinal XMT em Salvador 118 decimal 95. 95. Alfa Charlie Mike, estabilidade em LS, visto no zero. Vila chega da PES, desce para o nível de 2060. Visão com campo, Alfa Charlie Mike. 1739, desce para 4000 pés, ajuste no 08. Via Coral no Bravo, subindo para 60, azul 2770. Final, Baixada Cervada, Alfa Charlie Mike. Utilizado pista no 7, vento variável 3-2. Bem pouso, pista no 7, Alfa Charlie Mike. Chama olhada. Charlie Mike, solo, espaço 7, qual o parte disso? Pai, né? Esquerda, livragem, frequência livre, bom dia. Indicada 2509, 777, reduza para 2309, número 2 na aproximação. Reduzindo 2309, para 4737. 648, autoridade aérea polar, 0, vento 1, 40 graus, 0 de junho. Ainda coloma 0, 648. Via para 2 no 10, ajuste no 0, 1 no 8, complete redução de velocidade para 2, 1 no 0, 9. Mantendo agora 2, 1 no 0, 9, descendo para 2 no 10, na 4777. Então 4777, complete redução para 1 no 9, 0 no 9, a número 2 na aproximação. Está autorizado a final do procedimento em MS aqui da pista no 0, repete estabilidade. 1 no 9, 0, 9, está autorizado em MS 3, com mais estabilizado na 4777. Plano 648, contato radar de colagem, escuta via, sai da PUCA para o nível 350. Subindo via. Subiu 2770. Subiu 2770. Após Coral, está autorizado por hoje, Raíra. Após Coral, Raíra, 2770, Brasil. Plano 3198, reduz a velocidade para 2309. 2309. Não recebo seu modo Charlie, mantenha seu via corredor. Reporte indo através de palito. Capitão Gosta Gosta, racione identificação. Dessa via, chegada a mão para o nível de voo 050, ajuste no 08. Confira sua voz de zona reta. Complete redução para 1809, para 2010, ajuste permanente no 08, reporte estabilizado. Reduzindo 1098, reportará estabilizado para 4777. 1739, confirma estabilizado? Estabilizando agora, 739. Complete a sinal chamador de 1018 do sinal 95. 2095, já. Fator de gente está no 5 milhas, nordeste observador civil radar encerrado, mantém 075 em condições de voo, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Ainda não. Chiló, 1018. 1018, está reportado, visão. Sim, já para 4 mil pés, ajuste 1018, via chegada para 1018. Via para 1018, 4 mil, 1027. 1250, via se mantém em 2050, via para 1018. Agora pista vista 739. Fundo autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 4 nós. 150 com 4, livre pouso 739. Bruno 648, chame de justiça, frequência 126, decimal 85, secundário 125, decimal 45. 268, 2545. 3198, está autorizado final do procedimento de emergência que foi da pistão no zero, complete redução para 1809, que pode estabilizar. 809, sim. Portanto, 4777 está estabilizado. 14777, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 2295, bom dia. Controle azul 2770, solicita subir para 180. Azul 2770, submantém a nível 180. 180, subindo 2770 da azul. 1250, vou fazer para 3000 pés, ajuste no 08. Batom Oscar de Corte de Uniforme, mantendo corredores visuais após Paris, ingresso corredor interlado. Uniforme colorado, montando visual no mínimo, sem chuva. Corte de Uniforme. Afirmativo, Oscar, vou... Batom em Salvador, derrotando 4777, passando... Continua a aproximação, ajuste no 08, pode ligar. Tá, visual, rotando 4777. Subiu para 2000 pés, o ajuste permanece no 08, ele pode estabilizar na final. 2000, passar a estabilizar 3190. Golfe, Sierra de Operação para sequenciamento, cuja esquerda proa 130. Seu limite é o localizador. 130. Delta Golfinho uniforme, tá? Com 40 ingressos corredores selados. Selados, vamos para o uniforme. Gol no 250, reduza para 1809, desça para 2007, ajuste no 018, controlando a final do procedimento de 1706, apitando 0 e pode estabilizar. Só 3198, complete a final de chame torre, 118, do final 95. Foi 900, obrigado. Salvador, bom dia, 3198, 2000, Luiz da Serra. 3198, continue a aproximação, ajuste no 08. Vamos, tá. 3707 milhas para a posição coral. Seguir radar encerrado, chame controle e leste, frequência 120, decimal 1. Sala 04, direita no 21, decimal 9. Direita 29, até Romeu Lima Mike, vem se manter no vídeo 0050. Esse uniforme já pode visar com o campo. Já fiz logo o campo, posta, vou ser na porta. Posta, vou ser no fone, mantendo o corredor, chame todo, 118, 3198. Autorizado, povo, 3198, sou o Salvador, de Papa Trango, seu vou ser na porta. Chame o no fone, bom dia, ajuste o 18. Pressão que na final dá uma sorte, no retrato sobre a remar. Provável 3 horas sobre a mínima, no retrato na final da rodada. Sacete, para o 360, apostará reiniciando a final da hora 7, ótimo, eu vou ser de volta. Destino é para 3? 4-5. 3-4-5. Salvador, bom dia, 1-2-5-0. O 250 continua na aproximação, agora a utilização de pouso. Ajuste no 08. Exato, 1-2-5-0. Autorizado, 1-7-0-9. Na 200, mantenha a frente para a ponta, para não ter que ficar de 1-2, envia para o nível 080 e se redução para 2409. Sala 06, libera a direita, chame Sala 219. 250, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 59. Pouso no 0, voa 250. Acho que eu vou selecionar no complexo 360 e prossegue final da noite, aguardando a autorização de pouso. frente, desça e mantenha 4 no 10. Marque o retardado seu pensamento com a esquerda, proa 0, 1, 5, seu limite é radial 2,60, Salvador. Na marca, complete redução para 2,0 mais. Zero 200, desce e mantém o nível de 2,050. Negativo, mantém a via da Magina número 3. Com a pista no 7? Afirma-se, roça, roupa, meu nome, para efeito. Fios autorizado, pista no 7, vai pelo menos 0 graus, 5 mais, acho que a Golf, uniforme. Roça, roupa, meu nome. 250 aos 09, 1219, ao livrar. Ou, é, bom dia. 19, bom dia, 1250. Autorizado a se executar. Afinal, o procedimento de emergência da pista no zero, você pode estabilizar. Leve uma marca e curve à direita 3030, limite permanente. Ele mamãe se informa que o número 2 aproximou para vocês de entrar aqui, assim, chave 208, se aproximando pelo setor noroeste de Salvador. Número 2, recebe identificação, dessa via da Mediana para o nível de voo 070 e seja adição para 2409, número 4 na aproximação. Mamãe que desce mantenha 3 mil pés, o ajuste permanece no 08. Desce a rainha indicada. 20, alta que está em ambiente, continue enquanto vai reduzir a velocidade ali para a marca do pé. Confirme qual velocidade que vai manter próximo à marca do pé, nossa gostosa. Gente, o meu nome é Márcio, como está indo para a presença de reduzir 1709? Reduza para 1709. 2, 4 milhas, sudeste de Salvador, já com a navegação na Cruz de Dunas. Gente, solo azul no 2, vai livrar essa finaça para esse livro. Bom dia. Lima Marta tem sua informação de trás de tráfego, posição 1 hora, 1 milhas, com o sudeste Charlie 208, cruzando 2110 em descida. mínima mais que autorizado, sinal de procedimento de emergência que fez a pista no 0, reporte estabilizado. Pista para 2, um pé de ajuste no 09. Autorizado, sinal de fotografia, ali a 3210, descendo para 210, ajuste no 09. Colônia 200, desça via da Amazônia para 3 mil pés ajuste no 08. Colônia 62, desça via da Amazônia para 4 mil pés ajuste no 08. Autorizado, manter a velocidade até 4 milhões da cabeceira. Complete a sinal, chame torre 118 do sinal 95. 18, complete o estande de velocidade para aproximação final, reporte estabilizado. Tráfego que foi informado anteriormente, vai manter a velocidade de 150 até 4 mil metros próximo à cabeceira. Agora o tráfego se encontra 8 mil metros próximo à frente. Autorizado, pistão 0, vento no 60 grau, 03 nós. Meu Lima Mike, complete a sinal, chame o Salvador 118 do sinal 95. 95, oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Mike, transfere agora estabilidade. Então, meu Lima Mike, continua essa estimação, ajuste no 018. Aguarde, está livre. Continuando no 018, agora é o Salvador Mike. Sucessão, aposinal no 017. na final do separa 2007, a eixo na 08. Autorizado na 08, reduzindo para 2007. Autorizado na 08, reposto estabilizado na final. 162, complete redução para 2209. 229, retorno 162. C3740, sem indicação dessa via Bonagiano para o nível de voo 050. Já número 4 na aproximação está autorizado ITAP até sua volta. Fundo 60 graus, 2 baixa. 602 graus, ok. Podemos então pousar aqui na Livrar e ingressar na base aqui para o 10, para aliás para a Ona 7. Já estou em encaixamento? Sim. Acelerada 19, autorizado por lá à esquerda, base pela direita no 7, reporte na final. Direita, base pela direita no 7, reporte na final, meu alai. Uno 162, descezinha para 2.000 a justiça no 0, né? Está autorizado o final do procedimento em 1.700, está no 0, repete estabilizado. Ok, deixando para 2.000 com altímetro no 0, 1.8, está autorizado o LSX3, Uno 162. Essa passa a mapa, deixa a luz no 3 mais. Chamando a 200, complete o sinal, chame o Porto Salvador, 118, do sinal 95. Thank you. Lucas. Oi, Vicente, vou coordenar pra trás. Airborne 24, contact to Salvador Port 120.8. 120.8, go 1094. 200, pouso autorizado, pistão 0, vento no 70 graus, 4 nós. Salvador de Parto, good morning, go 1094, passing 1700. Salvador, 3191, mantém o ponto de espera.